podemos identificar o que é o reino dos céus. O que para mim é felicidade, é o reino dos céus, pode não ser para o Cosme, pode não ser para a Fátima. Para cada um, esse reino dos céus tem uma feição diferente. E não é à toa, porque Deus nos criou cada um com potencial. Cada um de nós tem um papel importantíssimo no conceito cósmico. E não nos criou à toa. E nós somos vocacionados. Temos o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes o que me dá prazer é ter diante do cósmico. Outro dia eu estava passando para ir fazer um trabalho, tinha um senhor pescando na praia perto de casa. Umas 3 horas, quando eu voltei, já estava o senhor pescando. Ele estava feliz, entendeu? Que alegria! Eu estaria morrendo de tédio ali, 3 horas parado olhando para o mar. Mas ele sente uma felicidade imensa e é lindo mesmo. É algo que faz com que ele relaxe. Eu tenho amigos que amam pescar. E eu digo, meu Deus, eu amo shopping! Não me coloca para pescar! E eles fazem as meditações olhando para o mar, saem renovados, cheios de energia. E a minha saia acabada, sem ânimo para nada, um tédio. Então, o que para um é bom, para outro não é. E nós temos esse reino de alegria, de paz, de saúde, de bem-aventuranças, de força, todos dentro de nós. E aí, isso nos conduz a uma outra reflexão que eu coloco para os companheiros aqui. Muitas vezes, como nós estamos imersos numa cultura, em uma cultura materialista, por mais que nós sejamos espíritas ou espiritualistas, muitas vezes nós acabamos sendo conduzidos mentalmente pelas energias dessa geração, dessa cultura. Então, sem querer, nós podemos estar colocando a nossa felicidade nas mãos dos outros e não nesse reino dos céus que está dentro de nós. Muitas vezes nós tecemos relacionamentos conjugais, amorosos. Muitas vezes a gente, nas nossas vidas, nós pegamos a nossa felicidade como se fosse um pacote, colocamos no colo do outro e falamos assim, me faça feliz. A sua obrigação é me fazer feliz. Sem querer, pode ser estejamos fazendo isso. Então nós ficamos exigindo que a filha, ou que a mãe, ou que o pai, ou que o companheiro, ou que a companheira, ou que o local de trabalho, ou que a cidade onde nós estamos vivendo, que todos nos façam felizes. Muitas vezes é assim, não é? Mas se nós formos esperar que todos à nossa volta sejam perfeitos e harmonizados, para nos fazerem felizes, gente, só entre nós, tá? Quando é que a gente vai ser feliz? Quando? Nunca. Nunca, né? Nunca. Isso é a mais pura verdade. Não é à toa que Jesus colocou que para as leis divinas a felicidade não pode depender das questões externas. Mas é um estado de ser que nós conquistamos com o tempo, com as energias que nós colocamos em ação. E é um estado que nos traz uma alegria de viver constante, um bem-estar constante. É uma fortaleza interior que, mesmo diante de dificuldades externas, nós não nos desequilibramos. Mesmo diante de traições, mesmo diante dos maiores desafios, nós não perdemos o equilíbrio, o fio de prumo. E estamos prontos, estamos harmonizados, equilibrados. É esse estado de ser que nós granjeamos quando nós começamos a refletir sobre as questões da vida, quando nós começamos a orar, a dar um tempo, que seja 5 minutos diariamente, para nós lermos um trecho interessante, meditarmos e mergulharmos conscientemente nesse fluido no qual estamos imersos e que pode ativar em nós, em nosso peito, um lugar sagrado de paz. Nós merecemos essa serenidade imbatível. Nós merecemos esse estado de uma alegria, que eu não estou dizendo que seja alegria da euforia, mas alegria como um leve estado de ser, daquele que sabe que a sua vida está guardada, que nada vai acontecer para lhe tirar a vida. Aliás, nós somos imortais, que nós não vamos para o umbral. E eu perguntei isso para uma das mentoras lá da nossa casa. Olha, Maria Clara, vendo o nosso lar, né? Alguém que já leu o nosso lar? Muito bem. Pois é, a maior parte leu, né? Eu não sei se vocês gostaram da decoração do umbral, mas eu achei péssima. Então, assistindo o filme, eu disse, meu Deus, que decoração de mau gosto. Eu não quero ir pra lá, não. Alguém aqui quer ir pra lá? Não. Eu não tenho a menor vontade. Aí eu falei, minha querida, doce Maria Clara, uma reunião mediúnica. Eu não gostei da decoração do umbral, achei que não era nada agradável. Eu não queria ir pra lá. Como é que a gente faz pra não ir pra lá? Vocês querem saber o que ela me respondeu? Acho que não dá mais tempo, dá, Cláudia? Deixa para a próxima reunião, tá? Dá. Não vou falar, não. Vocês querem saber? Queremos. Eu digo ou não digo, hein? Sim. Eu digo. Gente, ela falou assim, ó. Ela disse assim, minha filha, olha só. Quando a gente desencarna, a gente encontra do lado de fora o que a gente traz do lado de dentro. Então, procure iluminar a sua vida com bons pensamentos, com boas emoções, leve alegria para a sua vida, boas amizades. Se você se sentir triste, ligue para mim que você sabe que é para cima. Ela falou assim, nesses termos, né? Vou falar outra também que ela me contou, que agora me lembrei, me cobra. Mas aí ela fala isso, ela diz, então ali é o lugar daquelas pessoas que odeiam, que desejam a revanche, que vibram muito com as emoções perturbadoras. Vocês que desejam algo melhor, que buscam a luz, vão encontrar o que vocês estão buscando, não tem como não encontrar, é uma lei. Então, fique calma, tá? Você deve ir para um lugar melhor decorado. Foi uma boa resposta, né? Eu gostei da resposta. E aí eu tive uma outra pergunta. Nós estávamos ajudando uma companheira que estava, foi diagnosticada há 36 anos, com uma filha pequenininha, com um doente terminal. Aí eu cheguei toda chorosa para Maria Clara, né? Minha senhora, a companheira está doente, foi diagnosticada com um doente terminal. Nós estamos aqui em pânico, sem saber o que fazer para ajudar. Olha como é que ela me responde. Quer saber o que ela me respondeu? Digo ou não digo? Diz! Ela diz, ué, mas alguém aí de vocês não está terminal, não? Eu disse, como? Eu estou terminal? Ela disse, minha filha, qualquer momento vocês podem passar para a verdadeira vida. E olha, minha filha, parece que ela estuda até matemática, porque ela falou assim, olha, eu estou 100% desencarnada e vivo viva, feliz, alegre, estou ótimo, 100% desencarnada. Né? Realmente, eu vi que ela podia dar uma força para a nossa companheira, mas ela não dá toda a força do mundo. Mas se chegar um momento no qual é mais útil para ela que o corpo acabe sugando todos os traumatismos e energias perturbadoras do pé do espírito, que é o corpo do espírito, a gente vai ajudar ela para o corpo fazer esse papel, para que ela desencarne e já possa estar livre para continuar a vida na exuberância do mundo espiritual. A gente aqui estuda, a gente passeia, a gente... você não imagina como é bom isso aqui. Eu digo, tá bom, minha irmã, mas olha... Ainda não. Deixa eu parafrasear o Chico, que diz assim. O Chico, uma vez, falou, olha, o hospital é ótimo para quando chega o momento, né? Porque ele diz, olha, porque quando eu morrer, vocês podem botar na minha lápide aqui já, e Chico Xavier, muito a contragosto. Então, eu falei, ela tá ótima, isso é maravilhoso, mas no momento certo. Deixa a gente aqui e vamos ajudar a companheira, né? Então, meus irmãos, essas cogitações nos trazem energia para a vida, porque essa é a finalidade da doutrina dos Espíritos. Nós precisamos realmente cultivar alegria e otimismo, porque a gente sabe que não morre. Sabe que se está doente, ou fica bom, ou fica bom. Ou fica bom agora, ou fica bom no plano espiritual, não tem jeito de não ficar bom. A doença é uma forma de cura, não tem jeito. vai ficar bom. Os amores da gente que partiram, eles estão vivos, isto antes da alegria. Um companheiro muito querido do movimento espírita, que foi presidente de uma casa espírita mais de 30 anos lá em Caxias, uma vez ele disse que, numa reunião mediúnica, ele frequentou a reunião com um amigo de mais de 20 anos, e o homem era sisudo, carrancudo, sabe? Aquela cara assim. Tem uns espíritas que são assim, né? Ai, meu Deus, aquela carrancudice. E aí ele achava horrível. Quando ele, depois de uns 3 anos de desencarnado, ele na mesma reunião mediúnica, esse amigo viu esse outro que havia desencarnado. Não sei se eu estou sabendo explicar direito. O companheiro, que é o presidente da casa espírita, continuou encarnado quando o outro desencarna. E anos depois ele vê na reunião mediúnica. Mentalmente ele trava um contato e uma conversa. Porque o senhor estava sorridente, né? Estava leve, alegre. E aí ele perguntou: puxa, fulano, como você está bem, está sorridente, eu estou feliz. Aí ele ouviu assim, também pudera, que eu não pago IPTU, conta de luz. De bute. Assim, isso aí, né? Então, gente, lá tem essa coisa boa. Lá a gente não vai ter esses impostos todos para pagar. Fiquei feliz, né? Mas eu não quero saber de Caldinho, não. Eu não gosto dessa história de Caldinho, só tem Caldinho, Caldinho no nosso lar. Isso aí é um capítulo que eu não gostei, mas ainda não perguntei para ela. Quando eu poder perguntar, eu falo para você, tá bom? Bem, meus irmãos, é a alegria que nós sentimos, porque se nós estamos de posse de tamanhos conhecimentos, nós precisamos tratar quaisquer dificuldades que nós tenhamos no nosso coração. Porque sabemos que os entes queridos que amamos, que muitas vezes não nos trazem aquela repercussão amorosa que nós queríamos. Na realidade, tem por trás uma criança com dificuldades. Um estilo de personalidade ainda infantil com dificuldades. No fundo, nós não temos defeitos. Companheiros que convivem conosco não têm defeitos, nós temos dificuldades. Quando a gente muda o termo, parece que nós compreendemos melhor a situação. Tem pessoas que são agressivas porque elas têm fragilidades interiores. Quanto mais agressivo, mais o medo interno. A agressividade é uma resposta do medo que nós trazemos em nós mesmos. A inveja, que nós muitas vezes encontramos. A pessoa que nutre inveja, ela tem dificuldades. Ela, na realidade, tem uma grande energia de admiração. Porque a gente só inveja aquilo que a gente admira. Alguém vai ter inveja de uma coisa que acha horrorosa, péssima? Ah, que coisa horrível, que inveja! Ninguém tem isso. Então, a gente só tem inveja daquilo que admira. Então, a pessoa que traz a inveja dentro dela, ela admira, mas ela está com autoestima baixa. Quando está com autoestima baixa, ela gera a energia da inveja. Olha só, então a gente acaba não podendo nem ter chateação, mas compreendendo que é o jeito que a pessoa tem de lidar com o mundo. Então, nós achamos que tudo é pessoal. Puxa, aquela pessoa me maltrata, aquela pessoa me fez isso. Mas não é com você. É o jeito dela ser no mundo. É o jeito que ela elegeu para se proteger. E nós não sabemos as dificuldades que a pessoa traz no mundo, no infinito do universo dela. Muitas vezes, traumas de anteriores existências. Nós vamos relatar a vocês rapidamente o trauma de um marido de uma companheira nossa da casa espírita. E é algo muito sugestivo acontecendo nessa mesma encarnação. Ela não podia sair sábado de manhã de casa, que ele tinha esgares de ódio mesmo, quase chegava às vezes de fato com ela. Então, ela podia ir na casa espírita e voltar às vezes 11 horas da noite durante a semana, não tem problema nenhum. Agora, sábado de manhã ela não podia sair. E teve o último evento no qual ele saiu com o filho deles e ela estava cozinhando de manhã, sábado de manhã, fazendo o almoço. E aí ela viu que faltavam os ingredientes para o que ela queria fazer. Ela trocou de roupa, o mercadinho era ali perto e ela saiu para o mercado. Só que quando ela chegou em casa, eles já tinham chegado. Olha, foi uma briga tão grande, tão grande, tão grande, Que ela disse, eu não vou sair de casa, eu preciso sair de casa, porque eu não consigo conviver mais com isso. É demais, você precisa de um tratamento, eu não fiz nada, eu fui no mercado comprar os ingredientes para fazer o estrogonofe. Que maluquice é essa? E foi uma briga, uma coisa, eles acabaram se separando, nós ficamos na mesma casa, e ela deu um tempo, ele disse que ia buscar um psicólogo, que ele depois percebeu que foi um exagero, não existia o porquê dele ter brigado. E aí ela passou, ele passou quase um ano, mais de 8 meses, no tratamento. Às vezes, meus irmãos, não dá para se identificar a razão, mas a energia que mobiliza aquele comportamento vai se diluindo. Só que dessa vez, identificou-se a razão, ele fez uma lembrança. Ele estava conversando com a terapeuta e ele lembrou que certa feita, ele saiu de casa com o pai, eles foram jogar futebol. Quando eles voltaram para casa, a mãe tinha feito as malas e tinha ido embora, e ele nunca mais tinha visto a mãe. Era um sábado de manhã. Quando ele fez essa lembrança, ele entendeu o porquê daquela reação. Na realidade, ele estava tendo uma reação. Era aquela criança de 12 anos reagindo ao abandono da mãe. E ele não conseguia se segurar. Então, ele fez um tratamento, ficou bom. E ela, no momento que ela entendeu, que ela conheceu a razão, e o menino nem tinha o que perdoar, porque aquilo era uma dor imensa que ele trazia dentro dele e que ele mesmo não se dava conta que tinha. Então, meus irmãos, se mesmo nesta vida nós já trazemos as nossas e temos algumas reações que são impróprias e que nós não nos damos conta de que, do porquê, quantas vezes nós já paramos de pensar, por que eu falei aquilo? Por que eu reagi? Por que eu fiquei tão nervosa ou nervoso? Já aconteceu isso com vocês ou só comigo? Já aconteceu. 5 minutos? Jesus, eu fui rápido, eu falei muito. Eu ainda queria fazer uma visualização, acho que nem vai mais dar tempo. Mas então, meus irmãos, quanto mais quando nós conhecemos a complexidade do nosso psiquismo, porque nós não temos apenas o inconsciente dessa vida, nós temos também o inconsciente de vidas passadas, que traz energias pulsantes. Ele não é uma caixinha, ele está em tudo. O inconsciente é apenas uma linguagem no qual nós temos precisamos de uma forma de acesso diferenciada. Mas ele não é um lugar, ele está em tudo. Então, veja bem, às vezes nós temos umas reações que nós mesmos ficamos surpresos. Como é que a gente vai dissolver as energias dos traumas de outras vidas? E aí, para finalizar o nosso pensamento de hoje, nessa grande viagem que o Cristo fez, onde ele disse que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A energia do amor, ela é tão grande que tem o poder de dissolver os traumas de outras vidas. E aí você vai dizendo assim, como é que eu vou ativar o amor dentro de mim? Eu vou sair assim, né? Vou amar o mundo como se eu estivesse vendo borboletinhas azuis? Como é que é esse amor? Perguntei isso para Maria Clara também. Meu pai disse, senhora, aí eu aproveito, ela chega lá, fala, faz uma perguntinha, né? Aproveitando que a senhora vem nos ver. Quer saber a resposta? Ou deixa para a próxima? Não, agora. Ela disse assim, olha, o sinônimo de amor dentro daquilo que o Senhor nos orientou é cuidar. Amar é cuidar. E aí ela foi dando exemplos, e eu, para encurtar a situação, vou dizer. Por exemplo, se eu chego numa padaria, eu vou comprar pão. Se eu chego na padaria, aqui dinheiro, dou as costas, daqui eu quero 5 pães, vou embora. Eu estou amando alguém naquele espaço? Não. Não. Mas se eu chego e vou comprar um ticket, eu digo, bom dia. Né? Chego perto da moça que vende o pão, oi, minha querida, bom dia, está tudo bem? Olha, eu quero pão, eu não sei o quê. Olha, fica com Deus, muita paz. Eu estou amando? Estou amando. Na medida que aquela relação tão frágil, permite, eu não conheço nem o nome da pessoa. Então, o amor é uma energia que nós vamos ativando em nós quando a gente anda, porque se eu ando e se eu chuto uma vara e jogo o papel no chão, eu estou respeitando, eu estou cuidando daquele espaço? Eu não estou. Mas se eu pego um papel e coloco na minha bolsa, eu estou amando aquele espaço. Eu estou respeitando aquele espaço. E eu estou criando com isso energias e elementos bioquímicos no meu próprio corpo, com o meu pensamento de cuidado. Então, se eu calo diante de uma fala agressiva de um companheiro e não respondo na hora para não criar um clima, eu estou amando. Mesmo que depois eu diga, olha, naquele dia, naquela circunstância, quando você falou isso, a minha forma de ver a situação era essa, essa e essa. Então, eu posso dar limite ao outro. Com amor. Uma companheira disse, ah, Yasmin, olha só, se a pessoa grita comigo, eu grito, se ela fala alto, eu falo alto, se ela fala baixo, eu falo baixo, se ela pisa no meu pé, eu piso no pé dela. Aí eu digo, mas você já pensou quem você é? Qual é a sua personalidade? E quem está ditando a sua forma de ser? Não é a sua consciência, é o outro. É o outro que diz como você vai ser. Você não pode colocar nas mãos do outro o que você é. O que você é? Você é educada? Ah, eu sou. Então, você vai falar baixo. Se o outro gritar, espernear, arrancar os cabelos, o problema é do outro. É como Jesus falou. O que nos torna infelizes não é o que entra pela boca. O que macula o homem é o que sai. Ou seja, as nossas expressões na vida. É como eu me comporto diante da existência. Isso sim vai ativar elementos bioquímicos, vai ativar as energias dentro de mim. O que o outro faz é problema do outro. Por mais que nós desejemos que ele seja feliz, as escolhas finais são do outro. Meus irmãos, foi uma delícia estar aqui com vocês. Ainda tem minuto? Eu vou aproveitar até o último segundo. Mais cinco. Mais cinco. Ai, só para a gente trazer, então, não vamos fazer a nossa visualização, mas vamos trazer uma fala de Santo Agostinho, do Evangelho Segundo o Espiritismo. Aquele trechinho é uma página de felicidade que a prece proporciona. Ela tem uma energia maravilhosa, eu acho que muitos aqui devem conhecer, né? É linda essa mensagem. Nós precisamos muito orar, porque quando nós oramos, nós abrimos um campo para canalizarmos as energias de amor. Nós passamos a ser canais desse divino amor na Terra. Então, eu convido vocês aí, cerrando os olhos. Posso aproveitar para fazer a prece? Pode? Então, vamos fazer uma semi-meditação, relaxando o nosso corpo e colocando em nossa boca, na nossa boca, as palavras de Santo Agostinho. Desejando que as energias desse peixe possam abrir-nos os canais para sermos condutores desse amor divino, dessas falanges que estão aqui nesse dia tão especial de comemoração à perseverança dos companheiros encarnados. Vinde de vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes acordem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos otorgar seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e comendos a alma ao arrependimento, a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é um orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha pela senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. Para vós já não há mistérios. Ele se vos desvenda. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria. e rola por esses mundos infinitos e etéreos. Os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia, que anunciam o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos sertões, com as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos rosos. Por entre que delícias me caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Pulsurosas vozes, inebriantes perfumes, e a alma ouve e aspira, quando silêncio pela fé. As esperas desconhecidas, porém habitadas, se mesclam de desejos carnais, são divinas, todas as situações. Também vós, orai, como fez o Cristo, levando a nossa cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que perpassaram na alma, se bem que mergado ao peito de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada de seu Pai. Estamos juntos, companheiros, neste trabalho de amor, através da oração, das reflexões e do estudo, neste campo de batalha que passou a ser este recanto da terra. Não podeis imaginar o poder da prece quando alguns corações se unem no desejo do bem. Continuai, caminhai, perseverai, e perceberéis futuramente o quanto de bênçãos a vossa perseverança conseguiu espalhar na terra. Que Deus vos abençoe neste trabalho edificante. Estamos convosco, vários seguidores do Cristo, de diversas facções, mas unidos num só desejo de trazermos à terra o seu amor. Fica na paz do Senhor. Obrigada, Senhor da vida, pela oportunidade que aqui temos de unirmos encarnados e desencarnados nesta tarefa que deseja espalhar nos corações do teu amor. Abençoa, Senhor, esta cidade, ilumina este Brasil, abençoa este mundo, que ainda será de provas, ainda será de regeneração, melhor dizendo, e será um mundo feliz. Sublime escola do teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os nossos corações a nós. te agradeço aqui de público, mais uma vez, a nossa querida Yasmin. Agradeço a presença de todos os irmãos. O almoço, o encontro foi muito gratificante. Espero que todos tenham saído daqui bastante, estavam bastante satisfeitos com a mensagem que nos foi proferida. A gente agradece a todos os irmãos que cooperaram, principalmente aos nossos irmãos, a nossa irmã Ana, que está passando por esse momento tão difícil, ao nosso irmão Edson, à nossa querida Simone, Patrícia, que tanto contribuíram para que nós conseguíssemos chegar até esse momento, mais um ano de muito estudo, muito trabalho, muita confraternização para todos. Vamos em paz, hoje, relembrando que Jesus continua sendo o nosso pastor querido. Nossa Simone está dizendo que nós temos ainda o sorteio dos livros, né? Pede os números aí, alguém? Yasmin, um número de... De 1 a 70 e quando? 1 a 76. 1 a 76. 60. 60. Priscila de Souza. Priscila de Souza. Nossa irmã Priscila. Luismar, mais um número. 30. Fátima Augusta. Não é? Ó, isso aí é complô. Isso é complô. Isso aí não é falante, não. Isso aí é quadrilha. Uma ideia minha. 66. Sheila Dutra. Nossa irmã Sheila. Então, Sheila, outro número, de 1 a 76. 26. Elisa. Nossa irmã Elisa. Parabéns, Elisa. Diz um outro número, de 1 a 76. 14. Cíntia Nogueira. Pô, essa tá marcada. Toda hora, todo ano a Cíntia ganha, né? Parabéns, Cíntia. Outro número, Cíntia, de 1 a 76. 10. Número 10. Carlos Alberto. Ah, nosso irmão tá aqui. O número, Carlos? 2. Número 18. Cosme. Sou eu, Cosme? Não, eu quero o meu livro. Isso aí é meu livro. Obrigado. Outro número. Cosme, o número. Cosme, o número. Número 5. Aumenta os números, né? Ana Cristina. Ana Cristina Lopes. Ah, Aninha que tá lá no... Deixa aqui da Aninha. Da Ana. Eu vou deixar com o Edson, tá, Edson? Edson, diz o número. Aumenta aí. 13. Número 13. César. Qual o César? César Luiz. César Luiz. César. Ah, Cezinha. Cezinha. Olha, agora é só um... Esses são os top, né? Esses são os tops, hein? Esses são os tops, hein? É que não, você falou. Diz um número, de 1 a 76. Né? Vamos botar 70, né? 70. Eu acho que esse aqui é Paulo Estevam, tá? Solange Correia. Paulo Estevam, tá? Paulo Estevam. Diz o número. 76. Viviane Barbosa. Boa Nova. Mas olha, Cosme, eu já tô dando o livro dele. 63. Rilma Santana. Esse é Boa Nova também? Esse é Boa Nova, esse aqui é o outro Paulo. Vamos sortear o último Paulo Estevam, né, agora. Rilma que vai escolher. Você escolhe o número. Parabéns. 00, saiu. 43. Isso é compor. Bem, fechamos? Fechamos. Tem que receber. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Nós estouramos um pouquinho o tempo. Vamos agradecendo e até o próximo ano, se Deus quiser.